sorry, estava tudo bom no 976 para trás. Só que eu vi alguns vídeos agora e alterna claro. Autorizado, à direita, seu ponte espera, chamando para a decolagem. A direita, ponte espera, chamarei para o 976. Estou em Xenia 3, informação em antes, para Guarulhos, nível 360, está no portão 2. Xenia 3, o 3 está autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pesulo 10, Taubaté, decola da 1-0, curva direita, saída ação, voo 1, Leda, depois Rua Mótiva. Aciona 5272, controle a frequência 120, decimal 8. Vocês estavam com o que outra coisa? 5272. Autorizado, Guarulhos 360, via Pedro Zolona 0, Taubaté. Com a nave na pista 0, curva direita, Sambo, Leda Mótiva. 5272, Sambo, onda Leda Mótiva, 6633, onda Leda 8, controle 63. Correto, chama para acionamento. Controle Salvador, boa noite, 1-9-7-0, descendo para o 2-0-0. Autorizado, alinhar e decolar. Pisto no zero, ventou no 20 graus, medusa nós, 973. Autorizado, já que decolagem. 70, controle. Zero. Como Lima, hotel. Clear via Boa Média 1 Arrival, descend and maintain flight level 050. Clear, Boa Média 1 Arrival, descend to flight level 050, Lima, Hotel. Controle Gol 1970, descendo para 200. Gol 1970, autorizado chegada a Boa Média 1, desça e mantenha 4000 pés, QNH 10 no meio. 4000 1970, Bomédio 1 Gol 1970. O 973 decola os 30, controle 120 em cima 8. 08, boa. Salvador, muito boa noite. É o Gol 1973, decola no perfil. Tá bom. 973, contato radar, suba aviação 1, para o nível de voo 360. P313 autorizado, acionamento sanitário. Boa Prossiga. Está mantendo a frota 55 devido a uma formação. Descente do desvio, Golo 973. Lá 70, desça para 2.000 pés, que negar 1-0, nomeia reporte localizador, cancelada restrições em TAP. Cancelada restrição em TAP, 2016, reporta no localizador, gol 1970. Gol 1973, após desvios, vou direto para Porto Seguro, chame agora o centro Recife na frequência 125, decima 1. Alterne 128.35. Vai lá Porto Seguro, chamarei 125.25, caso negativo 128.35. Vou no lado 76. C3-2-3 autorizado, aliás, do colapso. Estima 0, vento 1, 2, 0, graus 8, 9. Afirmo, autorizado, né, Nicolás? Lima, Hotel Delta, Sandy Maintain 2000 feet, QNH1016, report establishment localizer. Detect 2000 feet, QNH1016, report establishment localizer, Lima Hotel Hotel. Localizador, voo 9970. Voo 9970, complete final ILF, chame a torre, 18, decimal 95. 1895, obrigado, boa. 42, controle 120, decimal 1. 308, 6316, grato, bom trabalho, bom final de semana. Controle, Salvador, chame a 6313. 9313, contato radar, suba via saída São Juan 1 para o nível 360. 360-6313, possibilidade afro de Leda? Aos 2000 pés, autorizado Leda. 970, solo 46, táxi direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha escuta. Alfa, antes da Juliette, chama, na sua escuta, bom, 970. Dispatch, ILS X-ray, runway 10, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, complete approach, contact the tower on 18-95. R118-95, Lima Hotel Hotel. Tower Papa Tango, Lima Hotel Hotel, good morning, good morning. Lima Hotel Hotel, continue approach, by for landing clear, so as well. Stand by to land Lima Hotel Hotel. Lima Hotel, Hotel clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 8 knots. Clear to land, Lima Hotel, Hotel. Da Juliette, Bono 970. 970, autorizado esquerda, portão 3. Portão 3, Bono 970. Então, 3, pode chamar o centro. Lima 313, passa 180, chame Recife em 125, decima 1, alterne 128, decima 35. 251, 2235, 6315. Golden Tower, Lima Hotel Hotel, visit the runway of Texas Way. Lima Hotel Hotel, on the ground at 52, clear to taxi to the right, confirm your apron. Apron 5, Lima Hotel Hotel. We're clear to taxi, reports to cross the main apron. Calculator to pass the apron and then the taxi until runway 17. Report to cross runway 17. This runway 2845 and the clear is origin frequency, Lima Delta. Salvador, boa noite, voo 9723. Quem chamou o controle? Voo 9723. Voo 9723, autorizado chegada Monf, desça e mantenha 4 mil pés, general no 096. 16, 4 mil, chegada Monf, 9723. Boa noite, 3178, informação alfa, 310 para 1 3178, contato radar, desça para o nível de voo 050, chegada Bomé de ONU. É o 050, Bomé de ONU, 3178. autorizado no 01 Chuitai. Vamos realizar 3 zonas 78, cidade Guadona. 078, qual é o perfil da chegada, número 2 na aproximação? Tem, qual é o perfil, tá? 3 zonas 78. Por gentileza, somos o número 1? Relativo, aguarde vetores para final LS. Bom, no 723. Ok, se o senhor quiser nos encontrar, a gente aceita. Relativo, guarde. Ok. Bom, no 273, desça para 2 mil pés. Retornada para a final ILS, pistão 90, curva à esquerda, foi na proa 200, limitado pelo localizador. 200 é a proa, desce 2000, ou 7 desce 3. Para 3178, desça e mantenha 4 mil pés, linha Gal 0096. Voltou para sequenciamento, curva esquerda, vou na proa 030, limitado pelo curso do localizador. Desce para 4 mil pés, no 096, esquerda 030, curvatura sul, limitado pelo lote da 3178. 5001 para o táxi, Realmeiro 115, autonomia 4 horas 30 minutos, alterna Ribeirão Preto. Autorizado o táxi, confirme só por mim. 115. Autorizado à direita até o ponto de espera, chama pronto decolar. Chama pronto decolar, o... autorizado em ar e manter, correto? Chame pronto decolar. Pode esperar pronto, o 5301, vai. Para o localizador, curva à direita na proa 060. Direita 060, para 3178. Turno 273 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 140, autorizado ILS, que se reforma estabilizado. Esquerda 140, reportarei ILS, chegou no 723. 3178, desça para 2000 pés, informe estabilizado, localizador. 2000 pés, informe estabilizado no log, está 3178. O Porto Espera, pronto, 5001. 001 autorizado, linha decolar, pistão 0, vento 1, 30 graus, 109. Linha decolar, pistão 0, 5001. ILS, Bruno 723. Bruno 723, complete final ILS, chame a torre em 18 decimal 95. 295, boa noite. Sou em Salvador, Bruno 723. Bruno 723, continua a aproximação, vai atualização em curso. Guarda, 723. Autorizado no ILS, só 3178. 3178, autorizado, final ILS. Chame a Torre Salvador no 8 decimal 95. 2995, só 3178, uma boa. Azul 5001, decola 23, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 208, boa noite. Bom, ele tá com chuva aí já, né? Ah, tá. Chuva bastante. É. Tchau. 23 autorizado, pouso pistão no zero, vento no 30 graus, 10 mais. Chuva ali se aproximando já na segunda metade da pista em direção ao campo. Ô, senhor, obrigado. Felipe Pouso. 723. Perfil da saída Block no Alfa. 320, Block no Alfa, 5001. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 173. 09973, sim. Gente da informação alfa, para autorização com fins. Autorizado, com fins 360 nível via Pesulo 10, Tubarão, Pesulo 1 no meio, conforme rota. Decola a pistola 0 curva à direita, saída São, voo 1 no Leda, depois voa Motiva, aciona 5406, controle 120, desce uma rua. Autorizado, sinal 9933, autorizado 360 com fins, Pesulo 10, decolando da pistão 1-0, curva à direita, Pubave, o Pesulo 1-6, primeira aerovia, conforme o plano, 5406, controle 120, décima 1, saída Salvo 1, Leda Motiva. Tá, o controle 120, décima 8, viu? 208. Tá correto, chão pressionado. Trabalhamos. 723, são os 25, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantém-me escuta. Alfa da Juliette, tem que informar pra galera que tá vindo pra Pouso aí, tá muito turbulento esse sinal, viu?